Hoje é sexta noite e tu vai embora. Eu pensei foi hoje, mas não deu a hora. Hoje é sexta noite e tu vai embora. Eu pensei foi hoje, mas não deu a hora. Na cidade grande nós somos pequenos, tudo é confuso e o clima sereno. Na cidade grande fiquei foi sabendo que tu vai embora, te vejo em setembro. Primavera que acordou pra te ver, verdes olhos que me fazem esquecer. Laranja brilha, amanhece, dourado sol que cresce. Maldita cidade, inevitavelmente me obriga a ser covarde. Me faça esconder meu ego antes que seja tarde de ouvir seus lamentos justamente sobre essa cidade grande. Queria ter essa ousadia linda de mudar quem sou, mas parar de reclamar não vou. Não consigo parar esse show, já que você insiste em assistir, eu vou continuar. Desculpa, baby, você pode odiar, profissional me decepcionar. Desculpa, não subir se expectar. Quando eu descobri meu, eu posso até dessa cidade grande. Tudo sobe, tudo corre, tudo desce. Nessa cidade grande, tudo é tão bom. Na cidade grande, tudo cai, tudo morre, tudo cresce. Na cidade grande, nem tudo é tão bom.